Hoje a conversa acontece com Margarida Clares, presidente da Junta de Freguesia de Seixo da Beira, a freguesia que vai estar em festa já este fim de semana. Está tudo pronto ou nos últimos preparativos para mais uma edição da Festa do Pão, dos Bolos e das Bolas? Estamos nos preparativos. Olá, boa tarde, Beatriz. Boa tarde aos ouvintes. Estamos nos últimos preparativos. Isto é muito trabalho, é muito cansativo, mas acho que vale a pena e pronto. Estamos a ultimar para que seja uma excelente edição da Festa do Pão, Bolos e Bolas 2023. E que edição é que é esta ou há quanto tempo é que se realiza? Olha, com esta roupagem, com a Festa do Pão, nós realizamos a Festa do Pão desde 2010. Iniciou-se em 2005, em modos diferentes, com dimensões mais reduzidas, mas foi em 2005 que iniciou, pronto, e tivemos agora a interrupção de 2 anos ali em 2021. Nós, pronto, continuamos com esta revertente, com esta roupa, digamos assim, estamos com a festa desde 2010. Muito bem, esta festa que acontece no Parque da Nossa Senhora da Estrela. Exatamente, onde temos também os fóruns comunitários e que serão o palco da festa, não é? Porque o palco principal, a festa principal vai derrubar naquele espaço. A festa é do pão e será nos fornos, será dos fornos que vão sair as fornadas e as iguarias com que vamos presentear quem nos visitar. O destaque vai para este fabrico do pão ao vivo, tão característico do Seixo? Sim, sim, com certeza que sim. Portanto, a festa tem essa... Tem esse significado, portanto, faz-se para viver um pouco de emoções dos nossos antepassados, não só dos nossos antepassados, mas também do que continua a fazer a nossa freguesia. A nossa freguesia continua a ter quem faça semanalmente ou quinzenalmente pão, principalmente pão, para consumo familiar. Portanto, é normal fazer aos fins de semana ou a 15, 20 dias, geralmente aos fins de semana, o pão para durante a semana, para as famílias. Também continua a ser muito usual que nessas fornadas de pão se separa alguma massa para se fazer as bolas de bacalhau, as bolas de carne. E depois temos também os bolos, que apesar de serem tradicionais da Páscoa, porque são os tradicionais polares da Páscoa e que nós também temos amostra de bolo doce em Domingo de Ramos, mas também teremos em quantidades menores nesta festa, mas teremos também os bolos. E enquanto autarca desta freguesia, o que é que este evento representa para a freguesia, de facto, a enaltecer estas tradições e os saberes? Sim. É isso que nós queremos passar. Queremos continuar a preservar a produção do pão, mas também transmitir esta produção ou este bem de fazer às gerações mais novas, dos nossos miúdos, os nossos aqui da freguesia não, as freguesias vizinhas com certeza que também já viram, mas há muitos miúdos que vêm propositadamente para ver o forno, para ver o pão, porque é tudo novo, não é? Para eles são vivências completamente diferentes do que estão habituados, portanto também é a nossa intenção que se continue a promover. Continua a promover este tipo de iniciativa e que fomentem as tradições das nossas gentes, do nosso povo. E no Parque Nossa Senhora da Estrela, portanto, estarão tasquinhas, artesanatos e expositores. Sim, como é que, de um modo geral, está organizada esta festa ou com quantos expositores é que contam? Nós temos cerca de 30 expositores. Eu agora não consigo precisar o número correto, mas rondará os 30 expositores, entre artesanato, tasquinhas, as nossas associações que estarão representadas, todas, uma grande parte, não serão todas, mas uma grande parte das associações estará representada com a sua tasquinha, também é uma forma das próprias associações angariarem alguns fundos, não é? Posso lhe dar o exemplo que quem vai ser responsável pelas refeições será refeições que serão servidas enquanto restaurante, que é o Clube Desportivo e Recreativo Vasco da Gama, já o têm vindo a fazer noutros anos. No entanto, cada uma das associações será também a bifana, ou um caldo verde, qualquer coisinha deste género. Portanto, eles todas as associações, como disse há pouco, uma grande parte das nossas associações estarão presentes, Depois temos também artesanato, temos produtos locais com licores, com doces, pronto. E também o Centro Social e Paroquial, à semelhança dos anos anteriores, também estará presente. Portanto, daqui de uma forma geral, privilegiando as instituições da nossa freguesia, as instituições e as associações, e depois todas as outras pessoas que se inscreveram e que serão muito bem-vindas, umas que já vêm de anos anteriores, outras que estarão connosco pela primeira vez e que nos fazem-nos muito bem. Nós gostamos muito de ter estas pessoas connosco e estamos sempre abertos a que mais algumas possam inscrever-se e participar. Olhando para o cartaz, o que é que nos pode adiantar? Certamente que, como nos anos anteriores, privilegiam os grupos locais, culturais e regionais. Sim. E é isso que é onde incide mais o cartaz. Nós vamos abrir a festa na sexta-feira, logo com as nossas concertinas da Prata da Casa. Portanto, vamos ter as concertinas Seixos do Mondego, que farão o início para a abertura da festa. Serão até à altura do bairro, portanto a sexta-feira será só a inauguração, teremos ponto alto com as concertinas e depois no final da noite uma banda aí assim será mais dirigida para o pessoal mais novo que gosta da festa e que gosta da folia. No sábado teremos também, este ano quisemos ter, pegarmos nos ninhos do concelho, como eu disse, como eu falei isto já algumas vezes, nós temos bons músicos, bons talentos em Oliveira do Hospital. E também quisemos, até porque temos um dos jovens talentos é de Seixo, e também quisemos privilegiar de alguma forma estes novos talentos que vão aparecer e que são nossos e que também queremos estar com eles e queremos que eles estejam e que façam parte da nossa festa. São de cá, portanto, privilegiando a freguesia e o concelho. Para além disso, teremos também as concertinas, o Oliveirenses e Amigos, grupo de concertinas, que, como sabem, é da Oliveira do Hospital, portanto também já não é a primeira vez que estão connosco, será uma forte vertente cultural, e novamente a banda no final da noite. Já o domingo incide muito com grupos culturais, e também dois deles do concelho, e um outro que é a primeira vez que estará connosco, mas é do concelho de Vinho, o concelho de Ceia. Portanto, é logo aqui, é o Figueiredo, é a Tuna de Figueiredo que fica aqui mesmo ao nosso lado. E mesmo o grupo no final da noite, é um grupo do concelho. Portanto, acho que temos um bom cartaz, terão todos os motivos para nos visitar. Trata-se então de um evento para a família inteira, até porque também há muito entretenimento para as crianças. Sim, pensamos nas crianças, efetivamente, e continuaremos a ter os insufláveis. Este ano também com cavalos e passeios de charrete, será para todas as idades, mas claro que foi a pensar maioritariamente nas crianças, porque também precisamos que eles estejam, que eles usufruam da festa, não é? Expectativa. Será para toda a gente, temos aqui dos 8 aos 80. Muito bem. Expectativa a atrair muitos visitantes, Margarida? Sim, acho que sim. Acho que tem sido uma paragem de todos os anos e tem acontecido todos os anos, temos tido sempre imensa gente. Portanto, eu estou convicta que este ano não será diferente. Temos um cartaz, temos iguarias, acho que o tempo está bom, acho que vai um bocadinho mais fresco no fim de semana, portanto, acho que estão reunidas as condições para que seja uma boa festa.